agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália. E a presidente Dilma Rousseff realizou nesta semana mais uma rodada de trocas no comando dos ministérios de seu governo, tendo como pano de fundo as eleições do mês de outubro. E quando falo de eleições, não refiro-me apenas ao fato de que alguns dos ministros e membros do primeiro escalão substituídos deixaram o cargo para que possam dedicar-se à pré-campanha, mas também ao loteamento das pastas acéfalas entre os partidos visando apoios e alianças para a candidatura presidencial e os acertos nos estados. O Ministério do Turismo, como de praxe, foi um dos envolvidos nas negociações com o suposto rebelde PMDB, aquele que, nas palavras do vice-presidente Michel Temer, interpelado por um repórter da TV Bandeirantes, disse que o partido sempre procura estar do lado certo, tanto é que foi oposição desde a redemocratização apenas ao governo de Fernando Collor. Em todos os outros, o PMDB procurou estar alinhado com a presidência da República. Gastão Vieira saiu, em seu lugar foram cotados vários nomes do agrado do PMDB, até que, após idas e vindas, sobrou uma indicação que, felizmente, tem perfil técnico: o alagoano Vinícius Nobre Lages, doutor em Economia do Desenvolvimento, gerente da Assessoria Internacional do SEBRAE e ex-membro do Conselho Nacional de Turismo e também da Organização Mundial do Turismo. O novo ministro terá, entretanto, pouco tempo para trabalhar, menos de 9 meses em um ano que deve ser caracterizado por uma quase paralisia no governo federal no segundo semestre em razão das já citadas eleições. Mesmo assim, que seja bem-vindo o novo ministro Vinícius Nobre Lages, cuja gestão em período de Copa precisará, acima de tudo, ser eficiente para que o país não deixe passar a oportunidade histórica de atrair, durante e após o Mundial, público que venha a consolidar o turismo como uma das mais importantes fontes de renda na economia do país. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, facebook.com/cbnfoz, twitter.com/cbnfoz, ou então acesse o nosso site e interaja através dos canais de comunicação. O nosso endereço na internet é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 15 de março de 2014. Bom dia! Estudo de perfil da economia de Foz do Iguaçu confirma: turismo e logística de transportes geram mais da metade dos empregos no município. Superintendente da Infraero fala sobre andamento das obras no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Região da Vila C deve ganhar museu dedicado aos barrageiros que construíram a usina de Itaipu. Prefeitura recebe verba para construção de pórtico em estilo árabe nas imediações da Mesquita do Jardim Central. Empreendedor de Foz do Iguaçu cria bar itinerante para atendimento em eventos e solenidades. 11 horas e 7 minutos, CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 9 minutos aqui em Foz do Iguaçu, temperatura neste instante de 28 graus aqui na Terra das Cataratas, com tempo nublado em várias áreas da Tríplice Fronteira, aumento de nebulosidade aqui na região, e a previsão do CIMEPAR para hoje em Foz do Iguaçu e Tríplice Fronteira é justamente de que tenhamos aumento da nebulosidade no período tarde e noite, possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas, temperatura máxima na casa dos 31 graus. Lembrando que hoje o dia começou com muito calor, já às 6 horas da manhã tínhamos registro de 25 graus aqui em Foz do Iguaçu, e ao longo da jornada, felizmente, com o aumento da nebulosidade, a chegada de uma área de instabilidade também aqui à região, as temperaturas felizmente não aumentaram tanto quanto se esperava no começo da manhã. Para domingo, podemos ter também pancadas de chuvas com trovoadas isoladas entre a tarde e a noite, temperaturas entre 22 e 28 graus. Segunda-feira, pancada de chuvas e trovoadas, mínima de 22, máxima de 27. Daqui até segunda-feira, devemos ter ventos soprando predominantemente nas direções nordeste e noroeste, velocidades que podem chegar a 28 km por hora, segundo a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico aqui do estado do Paraná. Aeroportos da Tríplice Fronteira estão abertos para pousos e decolagens, exceto o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que permanece fechado até meio-dia, mas não em função de inconvenientes meteorológicos. Esse fechamento no aeroporto de Foz, todos os dias das 7 da manhã até o meio-dia, ocorre em razão das obras previstas pela Infraero ali no local. Daqui a pouquinho vamos abordar esse assunto, inclusive, aqui no programa CBN Turismo, aeroporto de Mingaguaçu, no Paraguai, o Aeroporto Internacional Guarani. E o aeroporto de Puerto Iguaçu, na Argentina, operam sem restrições neste instante. BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, movimento hoje, durante toda a manhã, foi mais intenso no sentido Foz do Iguaçu, na comparação do movimento que é verificado no sentido Cascavel. Agora, segundo o monitoramento realizado pela concessionária Eco Catanatas, temos 442 veículos por hora no sentido Foz, 331 no sentido Cascavel, isso ali na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, que é o ponto de monitoramento mais próximo aqui da Tríplice Fronteira. Nos trevos urbanos de Foz, o movimento continua mais intenso neste horário para quem passa pela pista da BR-277 no sentido Paraguai. E nós vamos conferir justamente como está a movimentação agora na região da Ponte Internacional da Amizade. Quem está na linha conosco e nos traz esta informação é a repórter Thaís Montenegro. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade Leste, no lado Paraguai da fronteira. Motoristas enfrentam um pouco de fila para fazer a travessia e para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal para os dias de sábado. Guilherme. Obrigado, Thaís Montenegro. E na BR-469, que dá acesso ali ao Parque Nacional do Iguaçu, o movimento é maior no sentido Cataratas. O motorista tem atenção ao passar pela rotatória da BR-469 com a Avenida das Cataratas. Também cuidado ao passar pelas curvas do Rio Tamanduá, a saída dos bairros Remanso Grande e Vila Carimã. Outro ponto que exige atenção também é a rotatória de acesso ao aeroporto e, claro, a chegada ali ao Parque Nacional do Iguaçu, ao centro de recepção de visitantes, onde então acontece grande movimentação de veículos pequenos e também veículos de turismo neste local. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, temos agora fila para quem vai passar pela aduana de Puerto Iguaçu, trânsito bastante complicado para ingressar em território argentino e previsão de que no período da tarde este trânsito fique mais complicado ainda, porque muita gente deixa para ir apenas à tarde em direção a Puerto Iguaçu, em direção ao Duty Free também, que fica um pouquinho antes ali da aduana argentina. Portanto, atenção ao trafegar pela Ponte Tancredo Neves, tanto agora como também à tarde aqui na fronteira. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui em Foz do Iguaçu e quem nos traz essas informações atualizadas novamente é Thaís Montenegro. O dólar está cotado em Foz do Iguaçu a 2,39 para compra e 2,47 para venda. O peso argentino está cotado a 0,22 para compra e 0,26 para venda. O guarani, R$1 compra 1.790 guaranis e 1.870 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a 3,20 para compra e 3,40 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, que hoje inclusive tem luau nas cataratas, a edição deste mês de março do Luau das Cataratas acontece neste sábado. Tivemos já ontem, são agora duas noites por mês em que o luau é realizado. Ontem à noite já tivemos uma edição. Hoje teremos a segunda e última edição do Luau das Cataratas neste mês de março. vazão nas cataratas do Iguaçu agora é de 2 milhões e 100 mil litros de água por segundo. Vazão 50% acima do normal para esta época do ano e ideal para todos os tipos de passeios e fotografias. Isso tanto do lado brasileiro como também do lado argentino. Não há nenhuma passarela fechada nesta manhã. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência no momento da visitação. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos e uma economia voltada ao setor de serviços, com destaque para o turismo e a área de logística. Este foi o perfil encontrado pelo pesquisador Carlos Paiva ao analisar as atividades hoje existentes no município de Foz do Iguaçu. Professor doutor em economia, Carlos Paiva participou da programação CBN nesta semana e deu detalhes sobre o estudo que foi apresentado de maneira preliminar na noite de quarta-feira no auditório da Fundação Cultural. Segundo o pesquisador, o ponto fundamental de todo o processo é a realização de um diagnóstico próximo à realidade. O primeiro elemento, na verdade, é identificar quais são as atividades e as cadeias que movimentam a economia da região. O que que quando puxa, tudo o resto vem atrás, ok? Isso nós chamamos as cadeias propulsivas. Então, primeiro tem que identificar quais são as cadeias propulsivas. Nós identificamos, era mais ou menos evidente, mas nós identificamos uma dimensão maior do que o esperado, inclusive, é que o turismo e a logística têm um peso muito grande na movimentação da economia de Foz do Iguaçu. Até já houve outras tentativas de avaliar a importância do turismo, mas, em geral, se subestimava porque não havia uma percepção clara de que uma série de atividades comerciais, inclusive, são mobilizadas pelo agente que vem de fora. Então, tu não pode caracterizar apenas o emprego em hotéis, o emprego em agências de turismo, como emprego ligado ou mobilizado pelo turismo. Também o turista aluga carros, anda de táxi, tudo isso também é mobilizado pelo turista. Então, nós tivemos que reincorporar aquela parcela que não é de demanda local para dar uma dimensão, de fato, do dinheiro que é movimentado pelo turismo e de como ele se reproduz na economia. E apareceu o turismo e a logística. Na verdade, a logística está muito associada ao fato de que nós estamos numa tríplice fronteira e, portanto, as cargas vêm do Brasil, quando se destinam ao Pacífico, elas vêm até aqui por uma transportadora nacional e aqui elas são embarcadas para o transporte internacional, para o Paraguai, para Chile, para a Argentina. E então tem uma rede logística importante e essas duas redes são associadas, né? Porque tu tem todo um gasto de combustível, um gasto de manutenção de automóveis que estão associadas às duas redes. Essas duas redes são responsáveis por 50% aproximadamente do emprego das atividades propulsivas, ou seja, 50% da renda está associado ao turismo e à logística com a hegemonia do turismo, né? E isto já coloca aqui a seguinte questão: essas duas atividades têm que ser foco de um plano de desenvolvimento. E aí nós temos que identificar quais são os gargalos para essas atividades. O que nós observamos no turismo, que é a categoria, que é a atividade mais importante, é que a estadia do turista é muito curta. Ele fica em média 3 dias em Foz do Iguaçu. Se você projetar, tendo em vista a expressão do turismo como propulsiva, que ele ficasse 1,5 dia a mais, ou seja, 50% do tempo a mais, tu pode projetar um crescimento da renda para Foz do Iguaçu de 25%. A renda pode crescer, o emprego crescer em 25%, se esse turista ficar 1,5 dia a mais. Mas tu tens que criar não apenas as oportunidades de visita, na verdade elas existem já. Essa é uma região muito rica em termos de oportunidades, mas ela não é exposta, ela não é demonstrada. E, ao mesmo tempo, tem que trabalhar um pouco mais os atrativos urbanos. Para o turista ficar mais tempo, ele tem que se sentir realmente confortável. A cidade tem que se produzir bonita, tem que se fazer bonita. E a cidade ainda explora muito mais as cataratas do que ela mesma. E ela é uma cidade com potencial grande. Então, nós apontamos algumas direções aí e agora estamos entrando na discussão com as câmaras técnicas. Apontamos as direções, as possibilidades e agora as câmaras técnicas vão discutir as alternativas. Para a logística também existe todo um conjunto de projetos, para perspectivas, para educação, para saúde, como Foz do Iguaçu tem tudo para se transformar num polo de serviços de alta resolutividade, tanto em saúde, quanto em educação, quanto em pesquisa também. Isso ligando um pouco mais Foz às atividades agroindustriais do entorno, tanto em Paraguai quanto no Oeste Paranaense. Mas nós apontamos muito para um privilegiamento dos serviços, em última instância, né? Acredito que Foz, existem alguns projetos de industrialização, em Foz, se, no meu ponto de vista, foi o que eu apontei, sem chaminé, porque a logística já é um pouco contraditória com o turismo. Um conjunto de caminhões atravessando, perturba a visão dessa natureza maravilhosa que tem aqui. Então já me basta isso, você botar mais fábrica com chaminé e querer ser um polo turístico de expressão internacional fica mais complicado. Então tem que saber priorizar. E numa primeira ocasião, até que eu conversei aqui na CBN com o professor Dr. Carlos Paiva, por telefone, até foi antecipada essa informação de que o turismo e a logística são os setores que, enfim, que movimentam os empregos que geram outros empregos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A questão da logística me chamou a atenção, porque é algo que eu acredito que muitos dos iguaçuenses vejam desta maneira. Nós vemos os caminhões parados ali na BR-277, toda essa movimentação de cargas, mas muita gente tem a sensação de que esses caminhões apenas passam por aqui e não geram tantas atividades como efetivamente acontece na prática e foi possível constatar nesse estudo. Com relação ao turismo, também se tem essa percepção de que, até equivocada, né, de que o turismo ele gera emprego na hotelaria, nos restaurantes, em alguns em agências, em meios de transporte, mas não se tem aquela percepção toda a respeito dos empregos que são gerados através, né, de atividades no turismo. Esse estudo ele vem justamente para apontar tudo isso, para mostrar o quão importantes são essas atividades e de que forma, então, podemos maximizar ainda mais o efeito de tudo isso para a geração de outros negócios aqui na cidade também? Veja, esse é um problema, na verdade, de você focar. Há uma tendência, é quase natural, eu diria, especialmente quando o desempenho econômico recente não tem sido o melhor. E nos últimos 10 anos, Foz não teve um desempenho econômico particularmente, veloz, dinâmico, em particular, comparado com o leste do Paraguai e com o oeste paranaense, com Cascavel, por exemplo, que tem se tornado o polo de agroindustrialização do território do oeste. Então, quando você compara, você tende a subestimar o potencial de Foz, porque ela não tem apresentado um desempenho tão bom quanto outros municípios no entorno. E aí você subestima e quer trocar, porque você, em geral, não vê as conexões entre o que existe hoje como setor propulsivo e os setores que a gente chama de multiplicativos. Na verdade, assim, quem trabalha no caixa do supermercado, quem trabalha está atendendo um pessoal que, por sua vez, trabalha no hotel. E, muitas vezes, ele também está atendendo um turista, e ele não sabe que o sujeito é turista. Então, o que parece estranho ao cidadão comum, na verdade, não é. Ele é parte, ele faz parte desse circuito econômico. Então, é isso que a gente está tentando demonstrar. E, ao mesmo tempo, tentando identificar quais são os gargalos, né? E ontem, eu acho que já na discussão, houve um avanço importante. Porque, de fato, um dos gargalos que foi identificado por nós e foi corroborado na visão do público lá, é que existem um conjunto de ofertas turísticas que são de preço elevado em Foz do Iguaçu. Para você ficar mais tempo, você também tem que ter uma sensação de que a cidade é uma cidade, digamos, que te oferece alguns serviços, se não alguns gratuitos, outros de baixo custo, e você tem vontade de ficar e recomenda para outros. E isso, ao mesmo tempo, é um círculo virtuoso. Porque quanto mais você oferece preços melhores, mais você consegue trazer mais gente, e mais os custos fixos são diluídos, e você pode oferecer preços melhores, e assim tu vai num círculo virtuoso cada vez maior. E isso precisa de uma política, precisa de uma ação pública. Exatamente isso que nós estamos tentando constituir. E aqui eu só quero reforçar o final, o que seria essencial a nossa conclusão? O potencial de Foz do Iguaçu é enorme. Ele tem sido subexplorado, em parte até porque subestima a sua capacidade, e aí ficam tentando descobrir outras alternativas. Não, tem que olhar o que tem e perceber onde é que está o gargalo e a dificuldade. E você incidir e fazer investimentos exatamente nesse ponto. Para que não haja erro, é preciso que haja uma discussão séria. Então, esses passos agora serão nesse sentido. Passa o texto, analisa-se a qualidade do trabalho, veja se existe alguma crítica a fazer na metodologia. Se não, que a gente pode agora sancionar e o que a gente pode, as alternativas que existem, qual é que vai ser a opção. Essa opção tem que ser construída coletivamente. É muito importante que nas próximas reuniões da Câmara Técnica haja uma presença expressiva, pelo menos como esteve ontem, ou até melhor, para que a gente possa, na discussão, realmente chegar a um programa de desenvolvimento eficaz, eficiente e com efetividade para a cidade. Palavras de Carlos Paiva, doutor em economia, responsável pelo estudo a respeito do perfil econômico de Foz do Iguaçu, ele que foi contratado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, o CODEFOS, para a realização deste levantamento. Esta entrevista, na íntegra, está disponível no nosso site cbnfoz.com.br. 11 horas e 25 minutos e a seguir no CBN Turismo vamos falar sobre o projeto de criação de um museu dedicado ao barrageiro na Vila Sede de Itaipu e também sobre o criativo bar itinerante criado por um barman aqui de Foz do Iguaçu para atendimento em eventos e outras solenidades. Não saia daí, CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN, Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos, temperatura de 28 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu, umidade relativa do ar de 74% e probabilidade de chuvas nas próximas horas, segundo o radar meteorológico, de 60% aqui na cidade. E a Copa do Mundo está no foco do trabalho das forças de segurança na Terra das Cataratas. Nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal realizou treinamento especial na aduana brasileira da Ponte Tancredo Neves, tendo como foco os veículos estrangeiros que ingressam ou saem do país pela fronteira entre Foz do Iguaçu e a cidade argentina de Puerto Iguaçu. No total, 25 agentes foram mobilizados para o trabalho. Já a Guarda Municipal está pondo em prática seu plano de ação da Copa do Mundo FIFA 2014, além de equipes de escolta e grupo tático de apoio, os guardas municipais acompanharão as inspeções sanitárias em hotéis, restaurantes e casas noturnas. Todo o procedimento servirá de análise antes, durante e após o evento Copa do Mundo 2014. E no ano da Copa, a cidade de Foz do Iguaçu, que será a casa da Coreia do Sul durante os Jogos do Mundial, é a grande homenageada da 20ª edição do Salão Paranaense de Turismo, que teve início na noite de quinta-feira em Curitiba. Os atrativos da fronteira estão no foco das ações de divulgação do turismo aqui do estado. Na abertura do salão, gestores e personalidades do setor turístico de Foz do Iguaçu foram homenageados pela Associação Brasileira das Agências de Viagem aqui no Paraná, como é o caso, por exemplo, de Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu, Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo e também da direção do Parque Nacional do Iguaçu. CBN Turismo. Vila Operária construída no final da década de 70, a Vila C, bairro situado na região norte de Foz do Iguaçu, pode ganhar um museu em homenagem ao seu habitante original, que foi o barrageiro que construiu a usina de Itaipu. Em entrevista à repórter Thaís Montenegro nesta semana, o vereador Gessane da Silva falou sobre as discussões a respeito do tema. Um projeto já que vem sendo discutido há tempo, entre eu, o vereador Bobato, também está bem à frente dessa discussão, que envolve aí a Itaipu Binacional, também toda a estrutura ali, essa logística que tem hoje, que trabalha justamente na área de cultura do Itaipu Binacional. A ideia seria resgatar o histórico dos construtores da barragem do Itaipu Binacional. Então, nós sabemos a importância de resgatar essa história, transformar isso também num local de visitação turística. Nós estamos ao lado ali da chegada do Itaipu. A ideia seria na Vila Velha, estávamos olhando onde o local. Tem os parceiros já que vão estar trabalhando aí na elaboração do projeto. O Instituto dentro do Itaipu Binacional, que já se comprometeu para realizar o projeto. Uma discussão maior, não somente desse museu, mas que ali possa alojar uma logística de outros atrativos na região. Então, além de resgatar a história, é também essa questão da região da Vila C, que eu acho que a cidade, ali a Itaipu Nacional, toda essa história deve muito àquela região, que foi uma vila que foi feita para ser retirada, acabou ficando, então é importante resgatar essa história e também promover essa região. Esse evento, o que foi discutido, o que vocês têm até esse momento para homenagear essas pessoas que ajudaram a construir um lugar tão importante aqui para a cidade, né, Itaipu Nacional? Olha, em termos de peças, de homenagem ou até fatos, acho que a história já daquele barrageiro, da construção, tem uma grande riqueza. Mas isso é um segundo plano que vai estar sendo discutido, porque objetos históricos, isso tem muito, né, daquela época. Pessoas, essas pessoas estão se indo, né, estão falecendo, e estão deixando muitas coisas ricas que podem ser deixadas num acervo para que a comunidade possa conhecer no futuro. Então, essa é uma das ideias. E, assim, mais informação também, quem tem sobre isso, eu quero deixar bem claro aqui, é o vereador Bobato, que é um vereador que tem trabalhado muito sobre a cultura na cidade de Foz do Iguaçu, e ele também está à frente dessa causa, desse projeto, junto aí com várias entidades que estão interessadas em estar promovendo essa região. Esse local é um local estratégico, já que muitos desses barrageiros também viveram na Vila Ceia e até hoje vivem também, né? Não, com certeza, igual eu disse assim para você, se a gente não agir um pouco depressa, logo nós vamos perder muitas pessoas, muitas histórias, fatos e até mesmo algum objeto, algumas peças importantes, mas está nesse acervo aí para um futuro das nossas crianças e dos nossos turistas que possam estar visitando Foz do Iguaçu. Para finalizar, tem alguma data para até colocar Vila Ceia num local turístico aqui da cidade? Olha, eu já entrei aqui no final do ano passado, sobre que tem toda uma logística aí de transformar também, e já tem muita visita. Hoje nós temos lá aquela região, temos a Igreja Católica, que é um ponto já muito visitado, que é um ponto turístico já, conversando com o padre Ademar, ele recebe muitas pessoas lá, tem também o refúgio, que é muito visitado. Então, tudo isso pensando, quando eu postei isso no Facebook, teve gente que riu e tirou até um certo... Eu acho que nós temos que acreditar na nossa cidade, todo o potencial que Foz do Iguaçu tem, seja ele para nós, quem sabe, eu falo, o acervo do histórico de Itaipu. Para a pessoa que não, às vezes está um pouco desligada com essa área, mas também isso tudo promove a economia da cidade. É isso também que a gente está pensando. Além de toda essa questão histórica, é uma visitação a mais, promover aquela região. Eu acho que é importante nós acreditar em Foz do Iguaçu, acreditar naquela região que está ao lado ali da obra. Vamos chegar ali uma UNILA que já está trabalhando e aos poucos está sendo aumentado o número de alunos. Então vai se transformar numa grande região. Nós temos que pensar no futuro dessa região. Palavras de Gessane da Silva, vereador de Foz do Iguaçu, sobre a intenção de construir um museu em homenagem ao barrageiro na Vila C, bairro construído para abrigar os trabalhadores que vieram à cidade para a construção da usina de Itaipu. CBN Turismo. 11 horas e 39 minutos. Boa notícia para os usuários do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. As obras na pista do Terminal Iguaçuense estão adiantadas em relação ao cronograma originalmente previsto. Em entrevista à CBN Foz, na manhã de segunda-feira, o novo superintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, Eduardo Renato Ludwig, falou sobre os trabalhos desenvolvidos. Segundo Ludwig, se as condições climáticas forem favoráveis, as obras de reforma da pista de pousos e decolagem serão entregues antes do prazo limite marcado para o mês de maio. O aeroporto ele passou por um período de obras que foi um pouco mais visível para o passageiro, que era no terminal de passageiros, e essa obra ainda continua. Mas agora a obra mais sensível, mais crítica, digamos assim, do aeroporto é a pista de pouso e decolagem. É uma obra que o passageiro não vê, né, não é tão visível para o passageiro, mas tem esse impacto direto na operacionalidade do aeroporto, porque a pista está fechada das 7 ao meio-dia. Então a gente não tem voos regulares operando neste horário. É um trabalho bastante complexo, um trabalho que, de certo ponto, é rotineiro na vida dos aeroportos, mas como o aeroporto de Foz do Iguaçu ele tem uma única pista, a gente tem que acabar fechando essa pista no horário de operação. E a outra diferença, digamos assim, nesse trabalho é que normalmente as obras nos aeroportos da Infraero são feitas no período da madrugada, que é quando a gente tem menos voo. No caso de Foz do Iguaçu, é uma peculiaridade local, nós temos menos voos, na verdade, no horário da manhã. Então, entre 7 e meio-dia, nós tivemos que fazer a realocação de 4 voos e por isso foi escolhido esse horário. Para nós, a nível de obras, é melhor esse horário, porque a gente tem a iluminação natural do dia, né, e isso facilita bastante a nossa produtividade. Até porque nós temos um compromisso perante a FIFA, né, e a Copa do Mundo, de entregar todo e qualquer tipo de obra que impacte diretamente nas operações dos aeroportos, que a Infraero administra, até o dia 6 de junho. Nós estamos prevendo acabar essa obra aqui, pelo menos essa fase primeira, até 31 de maio. O que, que seria essa fase primeira da pista? Seria a parte central da pista, onde a aeronave normalmente utiliza para operação de pouso e decolagem. O nosso cronograma hoje está nos permitindo encerrar a obra no prazo, em 31 de maio, toda ela. Tá? Mas a gente depende muito do tempo, da questão da intempérie. Nós temos tido, nesses últimos dias agora, um bom desempenho em relação à obra, porque nós tivemos pouca chuva, mas na semana passada a gente teve muita ocorrência de chuva, e isso acaba atrasando o nosso cronograma. Hoje eu posso garantir que o cronograma está dentro daquilo que se espera, né? Nós estamos conseguindo ter uma boa produtividade, e esperamos aí agora ao final do mês de março já ter uma previsão definitiva do que nós vamos, de quando é que nós encerramos. Mas a nossa previsão é, no dia 31 de maio, encerrar toda a obra no aeroporto para que a gente possa operar junho e julho em condições absolutamente normais para a Copa do Mundo. Palavras de Eduardo Renato Ludwig, novo superintendente da Infraero em Foz do Iguaçu, em entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o Paulo Sérgio Muslinger, ele que é proprietário de um bar temático. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia. Então, Guilherme, bar temático, drinks e coquetéis nos eventos. Festas de 15 anos, casamento, formatura, eventos corporativos. Nós levamos bares e fazemos montagem para drinks e coquetéis. É um serviço que me chamou a atenção, porque até no carnaval aqui 2014 em Foz do Iguaçu foi utilizado. Vocês literalmente transportam um bar até o evento da pessoa, montam toda a estrutura ali de um bar? Isso, é a ideia. A ideia inicial foi realmente levar o bar completo, levar as taças, levar as bebidas, levar o xarope que compõe os coquetéis, levar todo o material completo para o serviço de drinks e coquetéis. E na CBN, a CBN chamou a gente lá para prestar um serviço lá e bolamos alguma coisa nos camarotes lá e fizemos montagem de dois bares. E a ideia realmente é essa, levar drinks e coquetéis nos eventos, nas festas. E era um serviço que eu particularmente não conhecia, achei bastante criativo, inclusive. Há muito tempo vocês estão no mercado ou é algo recente, uma atividade recente? Então, eu fui criado em hotéis, né? Em hotéis 5 estrelas. Eu trabalhei no hotel 5 estrelas aqui em Foz do Iguaçu e a convite de um cliente do hotel me levou para Curitiba. E chegando em Curitiba, eu percebi que isso poderia ser implantado em Foz do Iguaçu. Na verdade, essa montagem em Curitiba já foi uma ideia do cliente junto com a minha. A gente levou em Curitiba, fizemos esse bar lá em Curitiba, essa montagem. Ficou uma ideia bem bacana mesmo. E elaborei na cabeça e imaginei que isso daria certo aqui em Foz do Iguaçu. Hoje eu tenho cinco bar, eu posso montar simultaneamente cinco bares. Esses bares, eles vão todos decorados com material de bar mesmo. A equipe toda uniformizada, entendida de drinks e coquetéis. Coquetéis contemporâneos, coquetéis clássicos, drinks e coquetéis da atualidade. Servimos todos os tipos de drinks e coquetéis. Temos os cardápios, o cliente escolhe o cardápio, qual o cardápio que ele gostaria de servir para os seus convidados. E como é que vem sendo a receptividade do mercado a essa nova proposta? Olha, é bem, bem difícil, sinceridade. Encontra bastante dificuldade, porque as pessoas não se estruturaram. As pessoas de Foz do Iguaçu, eles são prestadores de serviço. Eles prestam serviço de bartender, eles prestam serviço de barman. Eles não fazem um trabalho completo. Eles chegam com material de apoio, um material básico de apoio para bartender, e fazem caipirinha, fazem algum coquetel assim, que são fáceis de ser feitos. Mas um coquetel bem elaborado mesmo assim, as pessoas não se estruturaram aqui em Foz do Iguaçu para fazer isso. E essa ideia surgiu faz uns 3 anos atrás. Aí montamos esse bar e hoje está dando certo. Não é fácil, encontramos já muita dificuldade em relação às pessoas que nos apoiam, os apoiadores, né? E hoje está tendo uma aceitação muito boa, hoje a gente está atingindo o mercado depois de 3 anos, mas não foi fácil o início, não. E eu achei muito interessante realmente o trabalho que vocês fazem, o que eu pude observar ali no carnaval, é realmente uma estrutura completa, com garçom servindo, a bebida que o cliente pede, seja ela alcoólica ou não, isso é um ponto importante da gente ressaltar. Com relação a eventos, por exemplo, existe uma demanda aqui em Foz do Iguaçu? Vocês conseguem também a contratação desse serviço para eventos? Como é que vocês trabalham tudo isso? Então, em eventos a gente faz corporativo, né? Corporativo, 15 anos, casamento, aniversários. Nós fazemos qualquer tipo de evento social. A pessoa nos contrata, nós levamos uma estrutura completa no, nos salões. Ou nas casas, se quiser a domicílio mesmo, lá na casa da pessoa, no quintal da pessoa, ou que seja dentro da, da residência mesmo, nós levamos as condições completas de um bar. E hoje nós fazemos bastante evento também em lojas boutique também. Tem vários clientes aqui em Foz do Iguaçu já que são as boutiques que estamos contratando. Estamos dentro das principais casas assim, de eventos aqui em Foz do Iguaçu também. Está dando certo, está legal, está bacana, está bacana. Agora eu vou lhe perguntar também com relação a custos do serviço. Eu sei que ele varia de cliente para cliente, necessidade para cliente, então não vou perguntar em valores especificamente, mas com relação à composição do serviço. Como é que ela é calculada? Ela é calculada, por exemplo, com o número, o tipo de bebida que é servido, com o número de garçons que vão ser levados até o local. Como é que vocês fazem o cálculo desse custo para o cliente? É, basicamente o que você falou. É calculado sobre o número de pessoas. Primeiramente, o número de pessoas. Quantas horas vai querer servir? Quantas horas de serviço gostaria? E que tipo, que estilo de cardápio? Você gostaria um cardápio um pouco mais modesto, não tão bem elaborado, não com bebidas tão caras? Aí é um valor. Então, o orçamento ele é fechado com... Você tem que preparar toda uma planilha, preencher uma planilha de quesitos para poder chegar num cálculo. Claro, para mim também obter lucro, né? Para que seja lucrativo para mim. É customizado cliente por cliente, né? É por cliente, mas não é contado quantos coquetéis o cliente toma. Ele é livre. São pacotes, literalmente pacote. A pessoa me contratou para duas horas, são duas horas servindo livre. Os coquetéis são livres. Duas horas livre, livre, livre, livre. As pessoas tomam a quantidade que quiser. É por tempo, e é por pessoa, e é por cardápio. Então são três quesitos que precisam ser preenchidos para mim poder passar um orçamento. Como ficaria esse pacote. E para a pessoa que está nos ouvindo agora e tem interesse justamente de saber mais a respeito desse serviço de bar temático, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Olha, hoje eu estou com o meu telefone, né? Esse meu telefone eu atendo ele a qualquer hora. É um telefone particular meu, que fica comigo mesmo, que é o 99899339. Esse é um telefone particular meu. E para encontrar a gente também pelo Facebook. Pelo Facebook, nos encontra como Barman Temático Muslinger. Barman Temático Muslinger. Ou Bar Temático. Bar Temático é a página do Barman Temático. Então, aí, com esses nomes, você consegue acessar pelo Facebook e ver lá nossas páginas, lá as nossas fotos, nossos trabalhos. E daqui a pouquinho, inclusive, quando esse material estiver disponível aqui no nosso site, cbnfoz.com.br, eu vou postar esses contatos que você acabou de mencionar para facilitar realmente o acesso a este serviço. Paulo Sérgio, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso nessa ideia bastante criativa. Guilherme, eu que agradeço as portas vocês estão abrindo aí para a gente, mostrar para a população que é possível eles levarem até as suas residências, até as suas festas, coquetéis clássicos, como Dry Martini, Alexander, Pina Colada, Grasshopper, vários coquetéis que são ícones, Manhattan, coquetéis realmente bem elaborados, e corretos, clássico mesmo, coquetéis clássicos. E também mostrar para eles que é possível eles terem isso nas suas residências. Não é uma coisa que você precisa ir na França, ir na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Você encontra aqui em Foz do Iguaçu isso aí. Essa foi a ideia, é levar um produto de primeira para as pessoas comuns, como nós. 11 horas e 50 minutos e a seguir aqui no CBN Turismo vamos falar a respeito dos projetos de construção de um mercado municipal aqui na cidade de Foz do Iguaçu e também o recebimento de recursos por parte da Prefeitura de Foz do Iguaçu para a instalação de um pórtico em homenagem à cultura árabe ali nas imediações do Jardim Central. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 55 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura de 28 graus, com tempo majoritariamente nublado na grande parte aqui da Tríplice Fronteira e o movimento na Ponte Internacional da Amizade, agora atualizando aí a passagem pela ponte fronteiriça, é mais intenso ainda no sentido Paraguai do que no sentido Brasil, mas pelo menos por enquanto você que pretende ir agora ao Paraguai não enfrenta congestionamento na passagem pela aduana brasileira. Boa notícia para os produtores e também para o setor turístico aqui de Foz do Iguaçu. A Prefeitura Municipal anunciou nesta semana a destinação de um terreno com 10 mil metros quadrados na região da Vila Portes para a construção do futuro mercado municipal da Terra das Cataratas. Para a obra serão investidos 5 milhões de reais procedentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A intenção é de que o mercado municipal de Foz do Iguaçu seja um ponto de atração para consumidores locais e também para turistas, a exemplo do que ocorre nos principais destinos turísticos do país e do mundo. CBN Turismo. Sede da Grande Mesquita, do Centro Cultural Beneficente Islâmico e também local de moradia de muitos dos integrantes da colônia árabe na Tríplice Fronteira, o Jardim Central deve ganhar um pórtico em estilo árabe para a criação de um roteiro temático dedicado aos imigrantes da referida origem. Para tanto, o município recebeu nesta semana recursos no valor de R$ 230 mil, reais, procedentes de uma emenda parlamentar. Em entrevista à CBN, a vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico aqui de Foz do Iguaçu, Ivone Barufaldi, conversou com a repórter Thaís Montenegro e falou sobre o recurso destinado. Essa é uma emenda do nosso deputado Alfredo Kaiser, destinada para um projeto arquitetônico no bairro, ali no bairro, onde nós temos um trabalho feito junto com a colônia árabe, onde nós destinamos esse dinheiro para um pórtico de entrada, porque esse dinheiro veio do Ministério de Turismo e a gente resolveu homenagear a colônia árabe. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo um agrado a essa família, que tão grande é a família árabe para Foz do Iguaçu. É um povo que já faz parte da economia do município, e nada mais justo que a gente lembrasse de homenageá-los dentro de um bairro onde é família árabe, né? É um bairro que realmente eles usam aquilo como a cultura deles, eles têm tudo dentro desse polo centro que se refere à família árabe. Então nós vamos começar homenageando eles, fazendo ali um pórtico de entrada, vamos dizer. Enfim, esse dinheiro vai ser destinado a esse local para uma melhoria e para que nós possamos também ter mais um ponto turístico na cidade. A senhora há pouco falava, inclusive agora, que queria que esse lugar se tornasse um local turístico, né, através dessas obras também. Como que isso vai acontecer? Se já tem alguma data prevista para isso acontecer, para essas obras já começarem a acontecer? Eu creio que até o final do ano a gente já tenha praticamente tudo concluído, né? Até porque essa emenda já foi aprovada, esse dinheiro já está vindo para o turismo, para a Secretaria de Turismo, né? E em seguida a gente já vai começar a fazer esse trabalho, que não deve demorar muito. Eu creio que até o final do ano isso tudo tenha acontecido já. Palavras de Ivone Barufaldi, vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico do município de Foz do Iguaçu. CBN Turismo. Agora 11h59, vamos conferir algumas das opções de entretenimento para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. E hoje tem música eletrônica na ONU Music Hall, aqui na área central de Foz do Iguaçu, nas imediações ali do bairro Polo Centro. A festa In-House é o convite para os frequentadores desta casa noturna. Já no Balinas Pub, músicas dos anos 80, 90 com a banda Artrose. No Zeppelin Old Bar, músicas ainda de um tempo anterior, da década de 60, a banda Star Beatles estará presente fazendo um cover aí da banda Os Beatles, que marcaram história no rock mundial. Já para quem gosta de sertanejo, a opção hoje é o Woods Bar, que terá a apresentação do cantor Alexandre Casarim e também da dupla Ed e Alex, para animar a multidão. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, dia 15 de março de 2014. O programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho, a retaguarda técnica de show de Marco Rea, reportagens locais de Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. Produção de Cristina Pinheiro, reportagens, ou melhor, Direção Nacional de Jornalismo de Marisa Tavares. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. E outras notícias locais você confere também na programação CBN, claro, no nosso site cbnfoz.com.br, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na sequência, você acompanha o programa Revista CBN em rede nacional. CBN Foz, a rádio que toca notícia na Terra das Cataratas. CBN Turismo.